não, não, você não vai parar agora. Ainda não chegou a hora, tem muita coisa pra acontecer. Sei que é difícil quando Deus se cala. Às vezes a nossa alma se abala, mas não pare de crer que as portas fechadas irão se abrir. A cura que você precisa vai chegar, que a perda é só questão de tempo, Deus vai restaurar. O que pra mim é impossível, pra Deus é possível, e operando Ele quem impedirá? Vai dar tudo certo, Ele é fiel e não vai falhar. Deus não falha, a promessa está de pé. Deus não falha, é hora de usar a fé. Deus não falha, não é homem pra mentir. No tempo certo a promessa vai cumprir. Deus não falha, a promessa está de pé. Deus não falha, é hora de usar a fé. Deus não falha, não é homem pra mentir. No tempo certo a promessa vai cumprir. Mesmo que você não veja, creia. Deus já preparou a mesa, creia. Tem surpresa pra você, mas é preciso crer. Creia, a última palavra vem do céu, creia. Deus cuida de tudo que é seu, creia. Tem milagre vindo aí, foi Deus quem me mandou dizer. Assim promessa está de pé, Deus não falha, é hora de usar a fé. Deus não falha, não é homem pra mentir. No tempo certo a promessa vai cumprir. Creia, mesmo que você não veja, creia. Deus já preparou a mesa, creia. Tem surpresa pra você, mas é preciso crer. Oh, creia, a última palavra vem do céu, creia. Deus cuida de tudo que é seu, creia. Tem milagre vindo aí, foi Deus quem me mandou dizer assim. Deus não falha, a promessa está de pé. Deus não falha, é hora de usar a fé. Deus não falha, não é homem pra mentir. No tempo certo a promessa vai.